Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por essa emissora de rádio que transmite esse programa, programa Caminho Santo. E eu quero deixar para você, no início desse programa, a mesma recomendação que Davi deixou para Salomão, seu filho, porque ele tinha uma expectativa. Ele queria que o seu filho fosse abençoado, que a sua geração perpetuasse a bondade do Senhor, a bênção do Senhor, a vitória do Senhor. Davi foi um homem vitorioso nas suas batalhas, um homem que andou com Deus, que tentou colocar o seu coração na presença de Deus. Tanto que a palavra de Deus diz que achei Davi um homem segundo o meu coração, porque o coração de Davi era voltado para fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz então aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, no verso 9, o seguinte: Tu, filho meu Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro, de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele se deixará achar por ti, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Sê então forte e corajoso, faze a obra, não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Essa palavra é para você no dia de hoje. Não te desanime, seja forte, corajoso, faze a obra, não temas, porque o Senhor Deus há de ser contigo. O que você precisa? Serve-o de coração íntegro, de alma voluntária, porque o Senhor é aquele que esquadrinha os corações e os pensamentos. Se você o buscar, ele se deixará achar. Siga essas recomendações que Davi passou para Salomão e você vai ser uma pessoa abençoada, próspera e vitoriosa. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, no teu casamento, em nome do Senhor Jesus. Lindo, Senhor, é o teu nome. O teu nome é poder, o teu nome é majestoso, é glorioso. E nós queremos, Pai, nos colocar na tua presença e na tua glória. Pedimos então, Pai, que o Senhor venha fortalecer almas e corações, dando força, fé e discernimento, para que cada um que nos ouve, Senhor, seja inundado pela tua presença majestosa, graciado com este amor que é inexplicável, guiado pela palavra da verdade, a palavra da salvação, esperançoso nas promessas do Senhor, fortalecidos a despeito de tribulações, alegres a despeito de lutas e dificuldades que enfrentamos, porque nós sabemos em quem temos crido. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer alento, graça, refrigério, discernimento, para que cada um ande na posição pela qual o Senhor nos chamou, para que cada um faça aquilo que foi estabelecido no teu coração, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Então, Deus, nesta dimensão e nesta compreensão, nós nos colocamos na tua presença e pedimos que o Senhor venha trazendo discernimento, compreensão, a magnitude das coisas do teu Espírito, para que andemos em comunhão, para que façamos a tua vontade, para que sejamos luz neste mundo que jaz das trevas, para que venhamos salgar este mundo tão insípido do amor, da esperança e da fé. Nós te abençoamos, nós rogamos as bênçãos do Senhor, nós pedimos que Deus te fortaleça, te guarde hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus. ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como uma coça, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente Deus, Jesus. totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Eu sou totalmente teu, Jesus. Recebemos um e-mail lá do interior de São Paulo, Itupeva, do Carlos, que ele diz: Pastor, gostaria de saber o que eu faço para voltar aos caminhos do Senhor. Gostaria de ser um pregador da palavra, mas matar o meu ministério com algumas palavras. Tenho amor nas coisas de Deus. Gosto de louvar e pregar a palavra. Que Deus continue iluminando a vocês, a vida de vocês. Muito obrigado, meu querido. Eu quero dizer que quando Deus tem um chamado na nossa vida, nada e ninguém pode ir contra. O Senhor diz, por meio de Paulo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos daria graciosamente todas as coisas, estas coisas que necessitamos? Então veja que Paulo, ele explicita este amor tão maravilhoso, que quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então, meu querido, você não pode deixar que palavras da carne ou do diabo venham ferir o seu chamado. Não há possibilidade, você tem que pedir perdão por esta fraqueza na fé, por você ter vacilado e dizer: Deus, me fortalece em tudo isso, me renova. E Deus sabe que nós passamos por lutas e tribulações exatamente para sermos fortalecidos na presença de Deus. Então, que Deus ainda possa te guardar, que Deus possa continuar iluminando sua vida, porque é assim que o Senhor faz. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando a respeito de casamentos abençoados, casamentos felizes, em que Jesus, ele mandou encher 6 talhas de água até a tampa. Água na Bíblia tem o simbolismo da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala a respeito de casamento? Você precisa encher seu casamento da palavra de Deus, de comunicação, de perdão, de respeito. E a quinta talha que eu quero meditar com vocês no dia de hoje é a respeito de carinho e afeto. Amados, um casamento em que não tem carinho e afeto, ele está naturalmente fadado aqui, fadado ao fracasso. Porque todo ser humano, ele necessita de ter da parte do cônjuge o quê? Respeito. A Bíblia diz aqui, Provérbios, capítulo 5, verso 18, carinho, afeto e respeito. Diz aqui: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa. Queridos, quando em Gênesis capítulo 26 diz que Isaac, no momento de dificuldade da vida dele, em que ele estava enfrentando ali carência por causa da seca que tinha acontecido naquela região, ele vai até o Egito e ali ele fica junto de um rei chamado Amaleque. Amaleque. E diz a palavra de Deus que ele acariciava a sua esposa Rebeca. E aquele rei do Egito ali olhou essa situação e identificou que ele não era simplesmente irmão de Rebeca, mas sim marido de Rebeca. Gênesis 26 conta essa história. E ali mostra o que, amados? Que o carinho é algo extremamente importante na vida do casal. quando o casal ele não tem esse lado de carinho, esse lado de afeto, ele está abrindo uma brecha muito grande no seu casamento. Para quê? Para que o estranho, a estranha, venha e preencha aquela lacuna. Amados, nós temos que mostrar o quê? Carinho e afeto. Por isso, no livro de Cântico, capítulo 2, verso 2, diz assim: qual lírio entre os espinhos é a minha querida entre as donzelas. O meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O lírio, na palavra de Deus, amados, ele tem aquele simbolismo de quase uma perfeição. Porque Jesus disse que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O lírio, ele tem mais de 650 espécies, ele é assim de cores diversas, extremamente belíssimo, e não tem espinho. Porque a Bíblia, quando diz, qual lírio entre os espinhos, tal é minha querida entre as donzelas. Você, esposa, você tem que fazer com que o teu manancial, ali que é o teu leito, o seu quarto íntimo, você tem que fazer com que o seu marido desfrute da bondade do Senhor. Por quê? Porque você só é esposa porque você tem marido. E você só é marido porque você tem esposa. Então, essa bênção o Senhor colocou na sua vida. Agora, a Bíblia diz aqui, qual lírio entre os espinhos é minha querida entre as donzelas. O lírio, ele não tem espinho. Agora, a rosa tem espinho. Às vezes você pode ver uma moça bonita, uma moça cheirosa, mas a palavra de Deus diz assim: se você no seu coração, se você é no seu coração desejar a mulher do próximo, você está o quê? Adulterando, você vai se ferir. Toda rosa tem espinho. A única que não tem espinho é o lírio, que é sua esposa. Então aproveite o que o Senhor te deu. Por quê? Porque alguns maridos, eles, em função da esposa, às vezes, engordar um pouquinho, porque tem filho, naturalmente, isso acontece. Então, começa ali a rejeitar, começa ali a olhar com olhar atravessado. Você tem que ter carinho e afeto, porque Deus te deu foi ela. Da mesma forma, o marido, às vezes, fica desempregado, e aí a esposa começa a rejeitar, a esposa começa a não valorizar aquilo que o Senhor te deu. E a rejeição, amados, é irmão da ingratidão. Irmão da ingratidão. E Deus, ele rejeita aqueles que são ingratos. Outra situação, você lembra da esposa de Jó? Ó, perdeu os bens, amaldiçoa teu Deus e morre. Misericórdia. Essa situação, ela é momentânea, ela é passageira. Porque isso passa a gerar no casal, se você começar a alimentar a rejeição, o quê? O sentimento de competição. É o meu dinheiro, é a minha vida, é o meu filho, é o meu dízimo, é o meu trabalho. Quando nós casamos, esse meu some do nosso vocabulário. Tem que haver, tudo é nosso. É o nosso dinheiro, a nossa vida, são os nossos filhos, são os nossos dízimos, é o nosso trabalho. Você pode trabalhar e sua esposa ser dona de casa, ou vice-versa, você está desempregado e sua esposa está trabalhando, mas os dois tornar-se-ão uma só carne. Então, meus amados, essa talha do carinho e do afeto não pode faltar na sua vida. Você tem que cuidar, você tem que vigiar na terra, para que o inimigo, o quê? Não aproveite situações de carência. Qual foi a última vez que você abraçou sua esposa? Qual foi a última vez que você foi com ela ao cinema e ali compartilhou, tomou um sorvete, levou para jantar, namorou? Amados, não abra essa brecha na sua vida. Não abra em nome do Senhor Jesus Cristo. O carinho e afeto é uma talha que tem que estar sempre cheia para que você vença e possa falar: até que a morte me separou, eu estive casado. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos meditando a respeito da sexta e última talha, para que Deus faça com que seu casamento seja uma bênção e dure muitos anos, até que efetivamente a morte o separe ou Jesus venha arrebatar a sua igreja. Deus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus por toda a eternidade. Meus queridos, vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso. Nela encontramos vida, nela temos discernimento e transformação. Está escrito na palavra do Todo-Poderoso: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. A arma mais letal contra todo e qualquer relacionamento chama-se orgulho. O orgulho nada mais é do que o amor excessivo de si próprio. O orgulho leva as pessoas a não perdoarem. O orgulho leva as pessoas a não aceitarem o perdão. O orgulho leva as pessoas a lutarem no embate incessante para dizer que estão com a razão. O orgulho faz com que as pessoas não sirvam. O orgulho leva as pessoas a não quererem aprender. O orgulho leva à ruína, à queda, à destruição. O orgulho é a raiz do próprio pecado, porque Adão e Eva acharam que se tornariam conhecedores do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, e se tornaria como Deus. Então, como Deus significa igual ao Senhor. Então, esse orgulho levou, o orgulho levou Eva e Adão a pecarem. Quanto mais orgulhoso a pessoa for, quanto mais orgulhosa a pessoa for, mais dificilmente ela vai se relacionar com seu semelhante. Aí você precisa constantemente se perguntar: eu estou tendo uma postura de orgulho? Há pessoas que não pedem ajuda por orgulho. Há pessoas que, quando são ajudadas, se ofendem por orgulho. Maridos e mulheres brigam incessantemente por orgulho. E o orgulho, esse amor excessivo de si próprio, e faz com que a pessoa se julgue melhor do que o outro, se julgue mais capaz do que o outro, e fazer isso implica em não honrar o nome de Deus, porque a Bíblia diz: feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O oposto de orgulho é humildade, e essa humildade ela é conquistada à medida que conhecemos quem é Deus, reconhecemos o nosso pecado, e a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas deliberadamente dá aos humildes. O conhecimento traz orgulho, porque a pessoa agora se acha melhor do que os outros, a pessoa se julga mais inteligente, mais capaz, e aí ela está à beira da ruína, ou na própria ruína, porque ela foi pega no contrapé da vaidade. Quando nós falamos de orgulho, então nós falamos de vaidade. Quando nós pensamos em orgulho, nós falamos de uma relação de competição e de comparação. Eu sou mais bonito do que ela, diz as mulheres. O homem diz: eu sou mais forte que ele, então eu posso mais. E essa é uma postura pequena, vil, que não deve ser assim que deve ser estabelecido. Mas a nossa relação é uma relação no céu de humildade. Deve ser uma relação em que nós venhamos de fato a fazer a vontade do Pai. Então, de uma maneira graciosa e poderosa, é o Senhor que vai quebrando o nosso orgulho, e muitas vezes Ele endurece também para que nós, porque aquele que não se enverga é quebrado. Meus amados, o orgulho, ele é competitivo, ele é comparativo. O orgulho, ele tem prazer em se exaltar. E é por isso que diz que o amor edifica, porque o amor não é o amor que a si próprio, em detrimento dos outros, em prejuízo aos outros, mas o amor faz com que olhemos para o outro, amemos o outro, e por isso que a palavra do Senhor diz que o amor edifica, porque o orgulho destrói. Meus amados, nós temos que aprender a aprender, a ser ensinável, e quando nós não somos ensináveis, nós estamos dizendo: eu sou orgulhoso. Então, que a presença do Todo-Poderoso se manifeste sobre a sua vida, que você possa ser fortalecido no poder do Altíssimo, que a glória, a presença majestosa e bendita de Deus possa vir te sacudir e impactar, e que você possa andar nos caminhos maravilhosos e deliciosos do Senhor, compreendendo que o orgulho se manifesta pela essa competição, pela vaidade, pela avareza, pelo amor excessivo de si próprio. Mas à medida que nós vamos entendendo como convém, então nós vamos abrindo mão dessa vaidade, deste poder, para simplesmente deixar que o outro cresça, para que simplesmente deixar que o Senhor se revele de uma maneira graciosa e poderosa nas nossas vidas. Então, meus amados, eu quero te abençoar e rogar que Deus venha ser gracioso na sua vida e que você possa ter esta humildade, esta simplicidade de andar num caminho de verdade, num caminho de paz, num caminho de humildade, achando a graça e a misericórdia de Deus. Fique com Deus e que você possa deixar Deus quebrar este orgulho. E uma das melhores formas de fazer isso é orando e jejuando. Fique com Deus, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, queremos agradecer a tua audiência, pedindo que o Senhor continue a te abençoar, a te fortalecer, a fazer com que o seu casamento e a sua vida sejam uma bênção. E eu quero deixar os últimos versículos para você. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 4 diz: o amor, ele é paciente, ele é bondoso, o amor não arde em ciúmes, ele não é grosseiro, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus interesses. Ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amados, viver casado não é algo simples, algo fácil, mas é uma decisão, uma determinação. E o Senhor, no dia de hoje, ele vai te fortalecer, te capacitar, para que essa tua decisão de permanecer casado até que a morte nos separe ou separe, vai vingar na tua vida, vai ter bom êxito, em nome do Senhor Jesus Cristo. O amor não se conduz inconvenientemente. Não seja você aquele marido estúpido, grosseiro, aquele que vai constranger ou deixar sua esposa numa situação difícil. Às vezes você traz uma palavra ríspida para ela diante das amigas. Não faça isso, misericórdia. Eu já fiz, já me arrependi, procuro não fazer. Então, por isso eu estou falando para vocês, porque foi um erro que eu cometi e não é uma coisa bacana nem legal. Que Deus te abençoe. Obrigado, sim, pela tua audiência. Lembramos o endereço do nosso site, pregaçõesevangélicas.com.br. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Caminho Santo. Deus, nós queremos abençoar a vida de cada um que nos ouve, rogando que o poder de Deus se manifeste graciosamente, que você seja fortalecido, que você seja liberto dos seus medos e, sobretudo, que haja no teu coração um espírito de humildade, porque Deus ama aqueles que são humildes e abomina os orgulhosos. Fique na paz, Deus derrame da tua presença e que você interaja conosco por meio do Caminho Santo, do programa Pregações Evangélicas. Ou seja, acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br. Obrigado pela sua participação e até amanhã, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.